Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, é preciso dar um basta à intolerância neste mundo. Por isso está aí o Apocalipse de Jesus, que anuncia a volta triunfal do Cristo de Deus. E pelo que nós sabemos, Jesus não pregou o ódio. Ele nos alertou a respeito do resultado do comportamento incorreto, mas deu a sua vida por nós. Ele próprio afirma, ele mesmo, no Evangelho segundo João, capítulos 13 e 15. Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisto reconhecerão todos que sois realmente meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que este: dar a sua própria vida pelos seus amigos. Permanecei no meu amor. Eu não tenho a pretensão de ser palmatória do mundo, de querer saber mais do que os outros. O que estamos fazendo aqui é apenas isto, analisando, segundo o nosso entendimento, o livro sagrado, o texto sagrado. Então nós vamos tirando deste texto divino aquelas lições que surgem da análise dos atos humanos, nesses caminhos tortuosos do amadurecimento das gentes e mais da nossa própria experiência. É meu costume comentar, não poucas vezes, com aqueles que trabalham comigo na Legião da Boa Vontade. Afinal de contas, são décadas, não são 2 dias, nem 3 dias, nem 4 dias, são décadas nessa luta diária pela fraternidade ecumênica, porque assim deixamos de nos matar uns aos outros em nome de Deus. E pela força do amor fraternal, um dia passaremos a unidos, cada um respeitando a convicção de cada um, a tentar resolver os problemas que afligem a todos. Há muito progresso, mas há muita miséria. a partir da miséria do espírito seco, pela falta de procurar dentro de si mesmo uma coisa boa para doar à humanidade. O lago de fogo, de que Jesus fala no Apocalipse, no Evangelho, é o remorso, porque o tempo vai passar, minha gente. Então vamos aproveitá-lo bem. Um dia você vai dizer assim, poxa, ainda ontem eu tinha 8 anos, depois 18, depois 28, 50 e tantos, estou com 70, não fiz nada, só fiz reclamar da vida. Meu Deus, eu vou chegar do outro lado, porque a coisa mais certa é essa. Com as mãos vazias. Eu estou com as minhas mãos vazias. Porque a minha cabeça sempre esteve assim vazia. E agora, o que é que eu vou fazer? Há sempre a oportunidade de se realizar alguma coisa. Emmanuel costuma dizer que se começa dando um copo de água ao sedento. O tempo passa. Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quer dizer, a paz consigo mesmo, ou consigo mesma. Jesus tinha sofrido a crucificação, depois ressuscitou, passou 40 dias com aqueles mais chegados, aquela passagem linda dos Atos dos Apóstolos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Diziam os anjos aos galileus, quando Jesus, depois de ressurrecto, é elevado às alturas. Este Jesus que vistes subir aos céus, da mesma forma voltará a vós. Que conforto. E nessa hora, o que é que nós vamos apresentar ao Divino Mestre? Meus amigos e meus irmãos, a responsabilidade dos religiosos diante de Deus é tão grande, é tamanha, que não existe medida humana suficiente para avaliá-la na hora cruciforme da prestação de contas perante os poderes celestes incorruptíveis. Por isso, nós falamos aos simples de coração, porque eles são aquela genialidade que o Cristo sempre desejou que habitasse o mundo. E a essa genialidade que Deus revela os seus segredos. Por isso nós estamos pregando aqui a política de Deus, que é a sublimação da consciência social, digamos, para abarcar tudo, dos povos. Por isso também o caminho da LBV é a paz. Porque realmente a política de Deus essa sublimação da consciência social, consciência humana, consciência espiritual das populações e das suas chamadas elites. Assim nós, legionários da boa vontade, estamos trazendo a nossa contribuição. E não nos queremos tornar ou proclamar donos da verdade. Era necessária muita loucura para se agir assim. Porque o dono da verdade é Deus. Nós vimos nesta série do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, aquela passagem da escolha dos diáconos nos Atos dos Apóstolos de Jesus. Eu já disse que o Apocalipse permeia toda a Bíblia Sagrada. Pedro administrando, sempre de forma inspirada, as ovelhas de Jesus, do rebanho de Jesus. Que Jesus lhe tinha entregado para conduzir. Pois o grande pescador as alertava quanto ao fato de que não adianta apenas dar o alimento material. Razão porque ele criara com os outros apóstolos a equipe dos diáconos para que os apóstolos tivessem tempo bastante para ensinar os irmãos necessitados a saírem da situação de completa carência, apacentando-os, sim, segundo a doutrina libertadora de Jesus. Conhecereis a verdade de Deus, já dissemos aqui, e a verdade de Deus vos libertará. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Eis o valor da educação. Quando eles apacentavam o rebanho, estavam ensinando. Estavam educando. Instruindo. Mas não esqueciam do Espírito. Eu vou lembrar aqui para vocês um ensinamento. Ele é muito repetido por aí. E ele é atribuído ao grande Confúcio. Melhor que dar o peixe é ensinar a pescar. Eu estou de acordo. Vocês também aí estão de acordo? É claro, é claro. Entretanto, existem situações, e elas são incontáveis, em que se a gente não entregar o peixe ao necessitado, ele não vai ter forças nem paciência para aprender a pescar. Estará morto antes. Ou então fisicamente destruído para a vida, desqualificado. Ou então revoltado, capaz de realizar qualquer loucura. E aí a raiz das revoltas. A verdade é a seguinte. Há certas pessoas que se aproveitam da lição do pensador chinês iluminado para não realizarem coisa nenhuma. Bem, os diáconos se dedicariam mais ao socorro material, promoção humana, social, como se diz atualmente. Então eles foram escolhidos sob a inspiração de Deus, porque não gostavam dos pobres, quer dizer, à distância. gostavam dos pobres perto, para poderem agir e fazer com que deixassem de ser pobres. Iam alimentando. Muitos estavam, coitados, exangues. Mas iam ensinando. Aí é que está. Tem que educar. Tem que instruir. Tem que curar. Mas tem que espiritualizar. Civilizar. Por isso, essas lições a gente tira do Evangelho, tira do Apocalipse. Porque isso tudo é boa nova. Vamos deixar de ver o Apocalipse como uma coisa maléfica. Por isso é que eu estou falando no Apocalipse e no Evangelho. Então é preciso pare e passo com as palavras das discussões intelectuais. É preciso, é urgente a ação reformadora com insistência. É preciso unir cérebro e mãos eficientes. De outra forma, o que é que acontecerá? Ficaremos numa posição cômoda. E há muitos desatentos que não percebem o perigo que vai crescendo à sua volta. Daí tanta violência. É preciso nos abalarmos da posição cômoda, que leva a uma visão falseada do ditado de Confúcio, quando ele diz que, abrir aspas, é melhor ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, fechar aspas. Mas, enquanto isso, a turma vai morrendo de fome. Esse é resultado do pensamento frio que vem desde o tempo da escravatura, que ainda reina. Porque a ignorância é a chibata que arrebenta com o nosso corpo, com a nossa inteligência, com o nosso sentimento. Jesus dizia, os teus olhos são trevas, e grandes trevas serão. Então é preciso da iluminação dele para a gente poder enxergar. A gente vê aí a senzala feroz sobrevivendo. Nada mais, nada menos. Usando do exemplo histórico, eu lembro que já lhes falei aqui muitas vezes que os escravos, no século XIX e nos anteriores, não somente no Brasil, mas em tantos lugares do mundo, até hoje ainda se vê, eles não eram nem considerados criaturas humanas, eram chamados de peças. Peças. Mas hoje, a mentalidade dos cativos modernos é outra. O velho Virgílio da Eneida, ele já alertava, a fome é má conselheira. E há muitos anos eu vi o Getúlio Vargas num discurso, eu era menino, dizer isto, a fome é má conselheira. Se nós olharmos o panorama mundial, vamos ver por muitas partes e sem grandes dificuldades. Dois dos mais terríveis problemas a que têm sido relegados os povos, a falência da saúde e do ensino. Isto é, eles não são enfrentados da forma com que aconteceu com os povos das nações que hoje encabeçam o mundo. já falei muitas vezes aqui, lembrando o exemplo do Plano Marshall. Os europeus não desprezaram a primazia da educação e, naturalmente, da saúde. O povo instruído e educado sabe defender-se melhor. Mas ao lado da educação, da instrução, tem que estar a espiritualização. Por isso a LBV tem, desde os seus primórdios, a cruzada de reeducação geral. Porque é preciso reeducar até os educadores. Por isso, a legião da boa vontade acerta quando se empenha nesse rumo. E tanta gente aí proclama que a LBV é um ótimo paradigma, um exemplo. E ela vai seguindo esta ordenação evangélica de Jesus a Simão Pedro, o grande pescador Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. Apacentai, disse o Cristo. Isso quer dizer, educai, curai, portanto, protegei, socorrei. Deveis dar esclarecimento àqueles que necessitam das luzes culturais, mas também das claridades divinas, senão Jesus não nos teria advertido. Evangelho segundo Mateus 6,33. É sempre bom repetir. É o velho Napoleão Bonaparte que nos ensinou. A melhor figura de retórica é a repetição. E o povo mesmo diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Então esta, se nós respeitamos Jesus, deveria ser a primeira lição, a grande, a ser dada nas universidades do mundo. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Obrigado. Os irmãos céticos dizem que não. Eles se afirmam realistas e têm todo o direito. Mas me parece, pelo que tenho longamente aprendido, que muito realista, na verdade, é mesmo pessimista. Mas ora, dizem os antigos, que enquanto há vida, há esperança. Por isso nós vamos orar. É preciso orar, porque a prece afasta muito problema do nosso caminho. A prece ecumênica de Jesus, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, cada um de nós vai, Jesus, fazer-te um pedido. Aquele pedido que só tu podes saber, porque tens no teu coração suficiente amor para perdoar.